Olá pessoas, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast, podcast do Chicago Bulls BR. Aqui quem fala é o Felipe e vamos fazer um podcast novo, um podcast que, de certa forma, abre a temporada 2019-2020 da NBA, né? A temporada 2019-2020 do Chicago Bulls. Temporada que já começa com draft, né? O Chicago Bulls teve a sétima escolha, a 38ª, e estamos antecedendo também a Free Agency, que abre nesse domingo, dia 30 de junho, às 7 horas, horário de Brasília. E para comentar esses assuntos, para falar um pouco sobre esse momento hoje do Chicago Bulls, está comigo o Guilherme. E aí, Guilherme, tudo bem? Opa, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Tranquilo, beleza. Mais um convidado que a gente traz também para o nosso podcast, né? Ele que é dono da página Vinícius Chatão, né? Belo nome, inclusive. Que é o Vinícius. E aí, Vinícius, tudo certo? E aí, cara? Beleza? Uma boa noite para todo mundo que está ouvindo o podcast Chicago Bulls Brasil. Muito bem. E antes de a gente entrar nos temas, entrar no draft e tudo mais, eu gostaria primeiro de perguntar ao nosso convidado quando ele começou a acompanhar o Chicago Bulls, quando essa paixão começou a aflorar, né, nele, quando ele começou a acompanhar mais de perto e quando ele começou a página no Twitter, quando ele começou a comentar sobre acompanhar mais de perto o Chicago. E aí, Vinícius, como foi tudo isso? E, cara, foi bem estranho, eu diria, porque eu nem gostava de basquete quando comecei a assistir, mas eu jogava bastante, e um jogo que eu fiquei curioso pra jogar foi o 2K, na época o 2K15. Aí eu baixei e comecei a jogar sem entender nada, e comecei a ver uns vídeos do Michael, aí já era. Aí comecei a ver o Bulls mais de perto, e depois que eu vi o senhor Derrick Rose jogando, aí foi embora. E no Twitter, eu criei faz uns 5 anos, mais ou menos. Eu tô desde lá falando besteira todo dia. Muito bem. E pra começar... Nossa, pode falar? Não, curioso que... O Vinícius começou a torcer pelo Bulls meio que por um motivo muito parecido com o meu. Que eu também. Eu cheguei na cheguei a conhecer a NBA pelo 2K faz muito tempo. E eu escolhi o Bulls por uma afinidade visual mesmo também. Tipo, afinidade no videogame. Depois veio saber quem era o Michael Jordan, veio Derrick Rose, veio Jimmy Butler, e aí não teve mais volta. Legal, mostrando que geração também, videogame e tudo mais, tudo afetando também, todas as formas diferentes que a gente começa a torcer, a gente começa a acompanhar também essa equipe, também acompanhar o basquete em geral. Bom, para começar os nossos temas, nada melhor que começar logo o que aconteceu quinta-feira passada, né? Mais precisamente no dia 20 de junho. Que foi o draft que aconteceu em Brooklyn, né, no Barclays Center, no estádio do Brooklyn Nets. E Chicago Bulls mostrava uma clara necessidade de armação, de armadores, né? O Chris Dunn não foi a resposta, né, para o Chicago Bulls na última temporada. O Jim Boylan parece gostar de um esquema com mais armadores, com mais de um armador, de múltiplos criadores de jogada que possam contribuir também passando a bola. E o Chicago Bulls com a sua escolha de primeira rodada selecionou com a sétima geral Coby White, armador de North Carolina. Uma escolha polêmica, muita gente não gostou, achou que poderia ter o Cameron Reddish ali, alguns gostaram porque é um encaixe muito bom com a equipe. Vinícius, você inclusive fez um post no próprio Bulls BR também sobre os armadores, acabou não falando do Coby White, acabou falando do Jamoran e do Darius Garland. O que você viu do Coby White, o que você pode pensar sobre? É, cara, quando eu fiz o texto, basicamente eu tinha ideia de fazer o texto faz muito tempo já, desde que o Bulls tinha uma chance de pegar o Moran. Eu sempre gostei mais do Garland. E, inclusive, no texto acho que fica claro isso. Mas. E eu não olhava muito sobre o Kobe, etc., porque ele não era muito bem cotado, etc., e eu achava os outros dois bem melhores. Só que, depois que o Bulls, depois que o Wolves subiu para pegar o Garland, eu já desencantei. Aí depois o Cavs pegou na frente do Wolves, que quebrou com as pernas dos caras, né? Porque eles subiram para pegar o jogador e foi escolhido antes. Aí eles pegaram o Culver e eu gostei muito da escolha, eu gostei muito. Depois que eu comecei a pesquisar mais sobre ele, eu gostei muito do jogador. Eu acho que é um encaixe perfeito para o time. É, muito bem, muito bem. É, essa questão de encaixe vale também falar, né? Muita gente fala dos pontos positivos do Ja Morant, do Darius Garland, muitos pelos pontos positivos no ataque, né? São dois jogadores super dinâmicos, né? O Darius Garland com a bola de três, podendo arremessar de qualquer lugar da quadra. O Ja Morant com um atleticismo fora do normal também, para o jogador da idade dele. Mas o Kobe White, apesar de não tem um aproveitamento de três tão alto como o do Garland, tem um bom aproveitamento de três. Foi um jogador que teve um volume até considerável no, em North Carolina. Até arremessou bem, mas também tem dificuldade em criar jogadas para os companheiros. Não teve um número muito alto de assistências, apesar de um armador. Mas defensivamente ele pode contribuir. Eu acho que o encaixe vai principalmente defensivamente, né? O Lavin não é o melhor defensor da NBA, tá longe disso por enquanto. E eu acho que o Kobe White, com um bom tamanho, tem potencial para ser um bom defensor e contribuir para o perímetro, para a marcação, para a defesa no perímetro do Chicago Bulls, né? É uma coisa que a gente poderia sofrer mais com o Ja Morant e com o Garland, que seriam mais expostos nesse começo, nesse início de carreira, né? Além disso, também tivemos a pique do Daniel Gafford também. O Vinícius, também alguns pontos. Você quer adicionar também sobre o Kobe White? Alguma questão defensiva também? É, sobre o White, eu quero comentar algumas coisas que muito se falava dos dois que foram selecionados antes, né? Mas até o The Ringer, eu acho que é um site americano, ele veio com um argumento que eu não concordo muito, mas são bons argumentos, que o White ele pode se tornar até o melhor armador da classe, porque o argumento dele é que ele consegue combinar a altura que ele tem, que ele é 6'5", ele é um jogador muito alto para point guard, ele tem basicamente uma altura de shooting guard, e ele é o mais rápido da classe. O Moran é muito explosivo também, só que em questão de velocidade e agilidade o Kobe é melhor. E ele é um ótimo chutador também. E questão defensiva, ele tem um ponto muito interessante que eu percebi que ele é 6'5", e ele, por causa de ser bem alto, ele pode conseguir uma massa bem. Se ele treinar, ele pode conseguir uma massa muito boa para conseguir marcar armadores bem fortes. Ele é maior que o John Wall, por exemplo. E é muito interessante porque como que eu posso dizer? A amostra dele no college foi muito impressionante porque. Ele é freshman, né? Que é o primeiro ano de universidade dele. E o treinador do North Carolina, que é o. Eu não lembro o nome dele, desculpe. Ele não gosta de jogar com freshmans porque ele gosta de jogar para ganhar. E não É, gosta de o jogar para. técnico é o Ray Williams, né? Ele não gosta de jogar para ganhar, para evoluir os jogadores. Ele não liga muito para isso, ele quer ganhar a NCAA todo ano. Então, a maioria dos jogadores do time titular são seniors, por exemplo, que nem o Cameron Johnson, né, que saiu na 11 pro Suns. Então, ele como freshman conseguiu assumir o time e liderar a North O time dele, né? Acho que é a conferência mais difícil da NCAA, que é esse sim. Ele enfrentou, por exemplo, ele enfrentou Duke 3 vezes no ano. E ele teve uma evolução muito, muito boa nesses jogos, porque no primeiro jogo ele não estava acostumado, etc., a enfrentar jogadores tão bons todas as noites, né? E ele foi bem, bem mal no primeiro jogo, e no segundo e no terceiro jogo ele conseguiu evoluir bem, ter uns jogos bem, bem, como que eu posso dizer, consistentes. Em relação ao Kobe White, eu acho que o que ele mais tem para contribuir no time é realmente esse fit defensivo. Eu gosto da comparação dele do Lavine um pouco, em um certo sentido, com o Damian Lillard e o CJ McCollum no Portland Trail Blazers, porque são dois combo guards que podem fazer um pouco das duas funções. No caso do tanto do Kobe White quanto do Zach LaVine, eu acho que eles tendem um pouco mais a shooting guard do que a point guard. No caso dos jogadores do Portland, são um pouco o contrário. Mas eu acho que esse fit defensivo é muito bom, porque o White ele consegue pegar o melhor guard defensivo e deixar o pior com o LaVine. É um jogador que eu acho que as mecânicas dele são meio cruas, a mecânica de arremesso parece um pouco crua, mas ele tem um catch and shoot bom, o que possibilita ele jogar fora da bola, o que é bem importante pro Bulls, que já tem o Zach LaVine para dominar a bola. E é um jogador grande, né? Ele tem uma inteligência defensiva muito, muito boa. A gente pode ver highlights dele no college, em que ele não faz só aquela defesa básica de seguir o jogador. Ele realmente vai, ele é agressivo com a bola, ele consegue roubadas em tentativas de bandeja, etc. E eu acho que esse é o melhor. Acho que o Kobe White, já me falava um pouco antes do draft. Eu não. Eu até admito que eu não sou especialista em prospects, mas o Kobe White já me falavam antes do draft alguns amigos que conheciam mais NCAA do que eu, que talvez o Kobe White pudesse ser um fit, não um talento, mas um fit melhor, um encaixe melhor no time do Bulls do que o Darius Garland e do que os outros, alguns outros point guards mais bem cotados na classe. Eu acho que ele não tem o handling ou o drible de outros point guards da classe. Ele não tem um arremesso de 3. Talvez ele não seja o ele não tem o potencial de NBA de alguns outros point guards da classe, mas eu acho que pro Bulls ele serve muito. E um ponto que eu acho que tem que ser acrescentado é que ele é o mais novo do top 3 dos armadores que saíram. E até não parece, né? Ele parece até mais velho que os outros, mas ele é o jogador mais novo e é o, para mim, é o que mais se mostrou completo no college, né? Porque ele tem poucas falhas. Uma falha minha que preocupa, uma falha dele que preocupa a mim é o release dele, que é bem baixo, né? Que ele não é um cara pouco atlético, para mim, ele até é bastante atlético na parte de velocidade, de explosão para cesta, que realmente ele sobressaiu, mas o release dele é baixo e a bola sai na altura do queixo, por exemplo. Então ele tem que melhorar bastante isso, porque uma marcação da NBA, que é bem mais forte, ele pode ter dificuldade de arremessar a bola. O Muito release bem. é baixo e ele quica lá, e ele dribla com a bola muito alta. Eu percebi isso também. Ele constantemente tá com a bola, às vezes, na altura do peito. Isso é uma coisa que ele vai ter que evoluir na NBA, né? Obviamente. E eu acho que o Perfeito. Bulls é o melhor time Boa para fala. ele desenvolver isso, porque os problemas dele são, para mim, são bem ajustáveis. Por exemplo, ele tem dificuldade de, como posso falar, diminuir o pace do time, que ele é meio afobado, que nem, como se costuma dizer, ele é meio afobado. E eu acho que é bom para ele que ele vai precisar ser o ball handler primário, que vai ser o Lavine. E ele tem apenas 19 anos, cara. Ele fez 19 anos em fevereiro, por exemplo. E eu acho que isso é bem ajustável, tanto que ele foi reportado que o Boylen teve uma conversa com ele antes do draft. Eu achei isso muito, muito interessante. que ele mostrou os tapes do White com ele, do lado dele, mostrou os acertos e os erros dele, o que ele tem que melhorar e o que vão trabalhar nele. Eu achei isso muito interessante. É, um ponto sobre essa questão de pace e tudo mais, o Coby White jogou em North Carolina, que era uma das equipes mais velozes de todo college, né, de toda a NCAA. E o Chicago Bulls, principalmente no período do Jim Boylan, sempre foi uma das equipes com, digamos, um pouco das mais lentas da NBA, né? Uma equipe que usava o cronômetro, trabalhava mais a bola em meia quadra, né? Então, e tivemos durante esse período o Chicago Bulls contratando o Chris Fleming, né, para ser um dos assistentes do Jim Boylan em Chicago, né? Ele que trabalhou como assistente no Brooklyn Nets com o Kenny Atkinson, trabalhou também com o Michael Malone em Denver, e é um cara com uma ideia ofensiva de maior pace, né? De um jogo de mais transição, mais velocidade, e talvez o Coby White se adeque mais a isso, né? O Vinícius também falou sobre a altura, né? É, ele é 6'5", né? Que seria 1,96m. A envergadura não é das melhores, então, apesar de ter um bom tamanho, talvez ele não consiga marcar outras posições, talvez só armadores, né? Posição 1 e 2 no geral mesmo. É, e sobre os treinadores, esses dois treinadores, os times que eles saíram de assistência têm uma mentalidade ofensiva e um jogo muito, muito rápido, né? E como o Boylan falou também na coletiva que teve com os dois, o Garland e o... Não, o Garland, meu Deus. É, o Gafford e o White, que eles estão... O plano deles é jogar uma forma rápida, de um jogo acelerado. Eu acho que ele entendeu que o jeito que ele fazia o esquema não funcionava para a NBA de 2019, né? É, que nem o Mike Millan, que é o treinador do Pacers, acho que entendeu isso ainda, porque o time defende muito bem, não sabe atacar, que nem o Bulls era na temporada passada. E o cara que foi treinador, assistente do Malone, eu acho que ele tem uma boa noção de como deixar o jogo acelerado com um ritmo bem ofensivo, né? Eu acho que isso é interessante também. Muito bem, muito bem. Agora partimos para a outra escolha, né, número 38, né, o Vinícius já adiantou o nome, né, o Daniel Gafford. Lembrando que escolha de segunda rodada geralmente não são escolhas para mudar as franquias. Raramente isso acontece, inclusive é 0,001% que acontece. Mas são jogadores muito úteis e que podem ser jogadores com um custo-benefício muito alto para a equipe, dependendo da sorte que você tiver, do teole, de como você investe nesse jogador, né? E o Bulls investiu no pivô, né, de Arkansas, Daniel Gafford, né? Jogador segundo-anista, aquele pivô moderno de que corre a quadra toda, é um protetor de aro, consegue tocos, ponte aéreas, é um jogador extremamente... É um jogador que tem esse potencial de Clint Capela, né? Como gostam de comparar ele um pouco também no college, né? Então, pode ser um excelente reserva para o Wendell Carter Jr., às vezes até jogando como titular em alguns momentos, né? Vinícius, alguns pontos a mais sobre o Daniel Gafford? Alguma coisa que você gostaria de adicionar? Tenho sim, cara. Eu gostei muito da escolha, novamente. Eu gostei muito do draft do Bulls esse ano. Cara, e na verdade mesmo eu não tenho ideia como esse cara escorregou até Pink 38, cara. Ele é muito bom jogador. Ele é, pra mim, ele é top 3, faço top 3 defensores desse draft. Ele consegue defender muitas posições. Ele defende a 5, a 4, a 3 com maior facilidade. Ele é muito atlético, ele é rápido, ele é ágil, ele tem um instinto de defesa absurdo, cara. É impressionante ver esse cara jogando. E teve momentos que ele marcou até shooting guards no college, ele conseguiu se dar bem, cara. E ele, pra mim, eu acho que é uma opinião meio... como que eu diria? É uma opinião diferente que eu tenho, que ele, pra mim, ele só fica na posição de center no draft. Ele só fica atrás do Goga, que foi selecionado pelo Pacers também. Ele é melhor até que o Reis, que foi pro Pelicans pra mim. É inacreditável ver os jogos dele no college por Arkansas, né? Ou como os gringos dizem, Arkansas, alguma coisa assim. Ele basicamente jantou todo mundo que ele pegou no garrafão na NCAA, cara. É incrível o jeito que ele é atlético, o jeito que ele pega rebote. Ele tem um instinto de pegar rebote absurdo. Ele tem média de 10 rebotes, mas todos os jogos que eu vi dele, ele teve no mínimo 12. E ele é muito bom defensor também, como já pautei. Ele defende o aro muito bem, ele dá steal. O cara é uma máquina, cara, né? Defesa, isso me empolga bastante. E eu acho que ele deve ser o backup imediato do Wendell ou do Lowry, se o Lopes vinha renovar no Fringe com a gente. E pra mim é muito interessante, cara. E quando o Boyle vai poder fazer uma rotação muito boa, porque ele combina muito com o Lowry, muito com o Wendell. Eu não deixaria ele do lado de um cara que é não chutador, né, como o Lopes. Ele, o Lopes no banco, eu não acho muito bom. Eu acho que tem que colocar uma formação ou ele de center do lado do Lowry ou ele de power forward do lado do Wendell, porque eu não vejo muito problema, porque ele consegue defender basicamente todas as posições, né? Então a defesa não seria um problema. O problema seria no ataque, que ele não é um bom chutador, né? Na verdade, ele não chutou nenhuma bola de três na temporada passada, mas no ataque ele é muito atlético, ele é muito bom no low post, ele é muito forte, cara. E um ponto engraçado aqui na coletiva que teve, eu ficava olhando e falar, cara, eu só ficava pensando, caralho, como esse cara é gigante, porque com o terno ele ficava, sei lá, era absurdo, dava pra ver o tamanho do cara e isso é bem impressionante. Mas eu acho que ele tem muito a agregar no banco do Bulls e acho que a defesa fica muito, muito melhor com ele. Muito bem, muito bem. Guilherme, algum comentário adicional sobre o Daniel Gafford? Você diz, né, você não acompanha muito os prospects e tudo mais, já é uma escolha de segunda rodada, né, já não é, já tá longe, por exemplo, das principais escolhas, né? Eu confesso que eu fui ver sobre o Gafford depois que o Bulls escolheu ele, na verdade. Eu também não tava em casa no dia do draft, então não consegui ver ao vivo, mas eu achei a escolha boa, porque na escolha 38 eu acho que às vezes não, na maioria das vezes, salvo o caso de tu ser um time com um contender que tá à procura de jogadores específicos que tu pode procurar por fit, mas eu acho que na posição 38 ali o Bulls pegou pro jogador que tinha o teto de desenvolvimento mais alto dos disponíveis. O teto do Gafford não é baixo, porque ele tem potencial para ser esse cara que vai pegar rebote e enterrar na cabeça das pessoas, como um Capela da vida. Mas e o engraçado é que hoje eu vejo a renovação do Lopes mais útil ainda, para falar a verdade. Porque hoje o Bulls tem três big men que podem aproveitar muito o fato de ter um cara que nem o Lopes no elenco, que é um cara que é um pivô titular da NBA há basicamente 10 anos, e que é um pivô muito bom. Eu acho o Lopes muito underrated, pra tá ali e mostrar o que é ser um pivô titular da NBA pra essa molecada, porque isso faz diferença. E mesmo, ele vai acabar roubando minuto de alguns dos meninos, eu acho meio inevitável, mas eu acho que o Lopes jogando 20 minutos por jogo nesse time do Bulls é muito útil, de verdade. E também porque o Lopes faz o Lowry Markkanen ser melhor, etc. Mas voltando para a questão do Gafford, eu acho que é uma escolha segura, eu acho que não tem o que perder. O cara mostra um teto de desenvolvimento grande, eu acho que ele pode jogar de pivô, tanto com o Lowry quanto o Wendell Carter fazendo a 4. O Carter pode fazer a 4 sem problema nenhum. Eu acho que o fit dele ao lado dos dois meninos do garrafão do Bulls é ótimo para formar um garrafão de três jogadores no futuro. Se o Gafford vir a vingar, eu acho que isso é um garrafão de respeito. E eu acho que a pick dele é uma sentença meio que definitiva pro Felício agora, né, de vez. E eu realmente torço que o Felício saia do Bulls agora. Perfeito. É, essa questão do Felício, né? Cada vez menos ganhando espaço, cada vez mais sendo odiado, infelizmente. Infelizmente, a gente vê o contrato dele realmente é uma coisa que tem atrapalhado o Chicago Bulls, sobre, não só em quadra, mas também fora dela, trazendo outros jogadores, a questão de cap, né, do que o Chicago Bulls tem disponível, né. É, o Chicago Bulls, por enquanto, não teve outras movimentações depois do draft, né. A gente geralmente tem os undrafted free agents, né, jogadores que são elegíveis para ser escolhidos no draft, acabam não sendo selecionados. E com isso acabam assinando contratos two-way, né, que eles chamam, né, de 45 dias para jogar na D-League da equipe, da equipe, né, no time associado da D-League, e 45 dias no time titular, né, e aí tentar a sorte, por exemplo, na Summer League. O Chicago Bulls ainda não divulgou o seu elenco, né, a Summer League para o Chicago Bulls começa apenas 5 de julho, né, em Las Vegas contra o Lakers. Mas um dos nomes que parece que o Chicago tem a oferecer é outro armador também, né, de Montana State, que é o Tyler Hall, né, jogador que passou os 4 anos em Montana State, se tornou o maior pontuador da história da conferência Big Sky, né, que é onde pertence a universidade, e que tem um potencial muito grande, mostrou muitas qualidades, porém lesões e mais lesões afetaram muito o seu estoque, né, e isso fez com que ele não fosse draftado e que possa afetar o seu jogo. De novo, o Chicago Bulls não é forte em questão de undrafted free agents, não é forte nem mesmo em escolhas de segunda rodada. O Chicago Bulls geralmente vende essas escolhas, né? Vide o Jordan Bell para o Golden State Warriors. Mas, por enquanto, tivemos a escolha do Daniel Gafford, e agora é esperar o futuro, né? Os jogadores que têm tudo para render muito no elenco no geral, né? E outro ponto que eu gostaria de tratar, e aí a gente está fazendo esse podcast pré-free agency, seria exatamente esse período, né, essa especulação. Chicago Bulls não vai estar atrás do Kawhi Leonard, não vai estar atrás do Kyrie Irving, do Kevin Durant, mas nem por isso o Chicago Bulls ainda tem 23 milhões de dólares disponíveis no cap, né. E o Chicago Bulls tem algumas carências ainda no elenco, ainda tem uma indefinição quem será o reserva do Otto Porter, né, se é o Chandler Hutchinson, se é o Denzel Valentine, que vai voltar de lesão. E ainda tem essa questão de armador, o Chicago Bulls ainda tem o Chris Dunn, acabou de selecionar o Kobe White, ainda tá tendo especulação com o Malcolm Brogdon, com o Pat Beverly, com o Corey Joseph. Eu gostaria de perguntar primeiro pro Guilherme, qual dessas especulações, o que você pensa sobre o elenco do Bulls hoje, o que você pensa seria a principal opção, né? Lembrando que dos jogadores especulados, Pat Beverly, Malcolm Brogdon e Corey Joseph, todos eles são armadores. E pensar em algum ala, você ainda confia no Valentine ou em algum jogador disponível? Eu acho que o Valentine, ele teve um certo hype de parte da torcida do Bulls, porque ele era um jogador muito bom no college, ele era realmente um jogador muito bom no college. E eu acho que a galera meio que achou que o Valentine poderia ser, sei lá, um small forward titular, talvez, do time. Eu acho que não pode ser isso. Mas eu acho o Valentine um bom backup. Eu acho que ele e o Chandler Hutchinson podem revezar o backup do Otto Porter Jr. Se eu fosse o Bulls hoje, o Kobe White tem que jogar. O Kobe White tem que ter minutos. O Kobe White tem que ter 25 minutos por partida, no mínimo, eu acho, na minha opinião. E eu iria atrás do Pat Beverly, e é difícil não falar que eu iria atrás do Derrick Rose, mas aí é totalmente emocional. Eu não acho que o Derrick Rose, por mais que ele tenha jogado bem essa temporada, ele tem condições de jogar uma temporada inteira pra ser realmente sexto homem ou ser titular. Eu iria atrás do Pat Beverly, porque eu acho que o Pat Beverly tá tá na mesma categoria do Robin Lopes, que eu falei agora há pouco, que o cara é um puta de um profissional, desculpa a palavra, o cara é um baita profissional, e ele é um baita jogador. Eu acho que ele encaixa muito bem no time, ele encaixa muito bem nas duas posições de guarda, e eu renovaria com o Robin Lopes. Os meus momentos seriam trazer o Pat Beverly. Eu não sei quanto que isso vai custar, talvez isso vá custar um pouco caro. Mas trazer o Pat Beverly num contrato de 2 anos, talvez. E manter o Robin Lopes, porque eu acho o Robin Lopes importantíssimo pro desenvolvimento dos nossos big men. E tirando isso, eu não sei se eu realmente acho que o Bulls tem muito o que fazer com o elenco. Eu acho, na verdade, que a lineup titular com Kobe White, Zach LaVine, Otto Porter Jr. e o Lauri Markkanen, o Wendell Carter Jr., essa lineup eu acho muito boa, na verdade, para um projeto a longo prazo. E eu não mexeria muito no time. Eu adicionaria o Robin Lopes e o Robin Lopes pro banco. Se trouxesse o Pat Beverly, botaria o Kobe White no banco para jogar de combo guard reserva, um sexto homem. Eu renovaria com o Ryan Arcidiácono. E fora isso, eu me manteria. Tentaria uma troca pelo Chris Dunn durante a off-season, de preferência, e durante os primeiros meses da temporada. Fora isso, eu não vejo nenhuma aquisição para fazer muita diferença no futuro do Bulls nessa off-season. A galera queria Kemba Walker, eu não acho o Kemba Walker um encaixe bom no nosso projeto. E eu acho que era realmente o único free agent que estaria ao alcance do Bulls, se o Bulls tivesse cap, abrisse cap para um ponto máximo, que seria um pouco difícil, teria que se livrar do Felício e talvez de algum outro rookie para abrir espaço, talvez do Felício e do Chris Dunn. Eu não ficaria com o Kemba Walker e eu não contrataria nenhum free agent de segundo escalão. Eu sigo muito pé no chão com esse plano de contratar, renovar com o Robin Lopes e trazer o Pat Beverly ou o Derrick Rose para compor o elenco e funcionar como mentor dessa galera que a gente tem pro garrafão e para as posições de perímetro. Perfeito, perfeito. O Guilherme falou, né, que o Pat Beverly pode sair um pouco caro, né? Informações, né, nos últimos dias é que ele espera um contrato de 3 anos por no mínimo 40 milhões de dólares, ou seja, ele ganharia em volta de 13, 14 milhões por temporada. Seria um contrato gordo até para um cara que poderia ser reserva, sexto homem, né? Ele mesmo disse que ele está atrás do, né, do saco de dinheiro, né, que ele quer ajudar a família. E o Guilherme também deu no ponto do Ryan Arcidiácono, né? O Ryan Arcidiácono é hoje free agent restrito, ou seja, qualquer equipe que fizer uma oferta pro Ryan Arcidiácono, o Chicago Bulls tem o direito de cobrir essa oferta. Então, o Chicago Bulls pode esperar, né, até o final da free agency e pode, o Arcidiácono pode não receber nenhuma oferta e o Chicago Bulls pode manter ele com maior facilidade. Vinícius, também seu ponto de vista sobre as carências no elenco do Bulls nesse momento, né? Ah, e lembrando, o Malcolm Brogdon tem sido especulado pelo Chicago Bulls. Ele também é free agent restrito, ou seja, Milwaukee pode cobrir qualquer oferta de Chicago. E as conversas iniciais de Chicago eram um contrato de 4 anos com 20 milhões anuais, né? O que você pensa do Brogdon? Algum nome também de garrafão, de um jogador mais de ala também? O que você prefere? Não, Felipe, eu acho que o gabarito é esse que o Guilherme falou. Pra mim, a prioridade é renovar com o rolo mesmo. E porque eu acho, o Guilherme também, eu acho ele muito importante pro time de várias formas possíveis. Eu acho que ele já apontou isso. O meu sonho de verdade é o Bulls conseguir acertar com ele por uma MLE, né, que é a Mid-Level Exception. Eu acho que esse é o nome, me corrija se estiver errado. Que é como se fosse uma cláusula de contrato, que ela não consta no cap, né? Só que ela tem 3 tipos diferentes, e por questões de cap, luxury tax, etc. E a que o Bulls está apto a oferecer é uma de 4,7 milhões. Eu acho que o Rolo vai receber proposta melhor que essa e eu pagaria um torno de 6 milhões até uns 6,5 por aí, 7, porque eu gosto muito dele, mas eu não daria um contrato de 4 anos, por exemplo. tentaria deixar o contrato de 2 anos, 3 anos no máximo com uma team option, se caso ele aceitasse. E o meu sonho de consumo é o Beverly, né, cara? Eu acho que ele agrega demais pro time, não só na parte de basquete, mas do jeito que ele é, né? Ele é um Chicago Kid, né, como a gente fala aqui, porque existem uns 30 na NBA. E ele tem muita raça, ele tem muita vontade, ele não desiste do jogo de jeito nenhum, cara. Aquela virada do Clippers pra cima do Warriors foi algo inacreditável, e pra mim ele é maior. Ele é o maior ponto daquela virada, cara, porque o Lou Williams jogou demais, etc. Mas quem ficou lá perturbando o Durant, perturbando todo mundo e jogando muito pelo time e não deixou desistir, ele. Eu acho que ele seria muito importante pro time, pro desenvolvimento dos jovens. Eu, se trouxesse ele e pagasse essa quantia que ele quisesse, eu não daria 3 milhões, eu tentaria negociar por 2 milhões. 2 milhões não, meu Deus. 2 anos, contrato. E eu deixaria o Kobe no banco. Inicialmente, deixaria o Beverly jogando com o time e agregando aos outros jogadores mais velhos, né, para tentar evoluir e fazer o time competir. E o Kobe aos poucos ganhando minutos, etc. Porque eu acho que o Beverly não vai para um time hoje para ser banco. Ainda mais de um cara que acabou de chegar e tem 19 anos. Eu acho que ele não ia aceitar isso. E ele deve ter proposta para contenders, etc. Que ele possa jogar, que nem o Lakers, por exemplo. Mas o gabarito é esse. Eu tentaria trazer esses dois. Eu ficaria com o Art também. Porque eu acho que, para a passada, visto que o Chris Dunn fez, ele foi o melhor armador do time. Porque eu tenho uma opinião meio contraditória do Dunn. Porque eu critico muito ele no meu Twitter. Eu sou um dos maiores críticos dele, mas também tento olhar o cara com carinho, porque pra mim a maior culpa dele ter tido essa temporada desastrosa não foi dele. Foi dele sim, óbvio, mas um dos motivos foi que ele se machucou de todas as formas possíveis. Essa temporada foi algo inacreditável o jeito que ele se lesionou. E também, quando ele voltou, mudou o técnico, mudou o esquema inteiro, e como ele deu uma entrevista lá, eu não lembro pra quem que foi que ele deu, que mudou tudo o estilo do jeito dele jogar, que ele não podia fazer as coisas que ele estava acostumado com o Fred, etc. E eu ainda tenho um bom carinho por ele. Eu acho que ele pode sair dessa essa zica que ele tá, e eu acredito que ele possa ser um bom backup PG pra frente na liga. Só que eu colocaria ele para disputar minutos com o Art, por exemplo. Tá? E quem saísse melhor ficava no time, mais ou menos isso. E eu não vejo problema trazer o Beverly e deixar os dois, porque o Beverly pode flutuar entre a 1 e a 2 e fazer vários lineups diferentes, né? E tem minutos para basicamente todo mundo, já que a posição de shooting guard quase não tem backup. Eu nem lembro quem que seria o backup do Lavine, eu acho que seria o Valentine. E acho que é isso. Muito bem, muito bem. A gente vai continuar com o podcast, mas infelizmente o Guilherme vai ter que deixar aqui a gravação, né? Então, agradecer ao Guilherme, né? Foi um pouco corrido, né? E tentar gravar esse período, né? Mas agradecer mais uma vez, dar suas opiniões, falar um pouco sobre o Chicago Bulls. Né? Valeu, valeu, Felipe, valeu, Vini, pela participação. Uma boa noite. Valeu, falou. Muito bem, né? O Vini falou do mid-level exception, né? Que, né, o Chicago Bulls pode trazer, né? Inclusive, muitos dos repórteres próximos ao Chicago Bulls dizem que, com esses 23 milhões disponíveis para Chicago, seriam 2 contratos para fechar nesse cap e mais um mid-level exception, que seria uma exceção, né? Assim como o nome diz em inglês. O mid-level exception tecnicamente consta no cap, mas o time pode contratar caso precise algum jogador. A NBA abre essa exceção para a equipe, caso precise fechar elenco, caso precise caso realmente já esteja estourado no cap e precisa de mais algum jogador na rotação no elenco. Muito bem. E a partir de agora, a gente fez esse podcast um pouco mais rápido, mas já vamos partir para a reta final, que são as perguntas que a gente deixou no Twitter, né? Pediu perguntas e foram muitas, inclusive, né? Então, já vamos acompanhar, já vamos começar por aí, que também deve gastar um pouco de tempo nosso, né? A primeira pergunta, aí eu já mando pro nosso convidado direto, pro Vinícius, que é pro Xará, né, o Vinícius, que era integrante do Chicago Bulls BR, né, cuidava da conta no Twitter também, hoje tá na sua empreitada no Tancômetro, excelente perfil no Twitter, peço todos que vocês acompanhem. Como? Fenomenal perfil. Fenomenal, já tá focado no draft 2020, ou seja, o draft desse ano mal acabou, ainda não temos... ainda não temos nem Summer League e já está focado no draft ano que vem, já está mostrando alguns dos principais prospectos, né? Então, um grande abraço para o Vinícius também, excelente pessoa. E aí a pergunta para o Vinícius que eu mando é: o que achou da escolha do Gaffer na pick 38, sendo que caras como Bol Bol e o Chicago Kid, né, no caso Taylor Horton Tucker, né, de Iowa State, estavam disponíveis, né? O Taylor Horton Tucker é de Chicago, né, e também estudou em Iowa State University, que é relativamente próxima de Chicago, né? O que você pensa sobre isso? Poderia trazer algum jogador mais versátil para jogar na 4, para jogar na 3? O que você pensa sobre a escolha do Gafford em Chicago pulando alguma dessas opções? Cara, eu vou dizer o que eu disse anteriormente, eu amei a escolha do Bulls na 38, porque... eu não conhecia muito ele, pra falar a verdade. Eu não estudei muito os prospectos que iam sair no segundo round. Mas eu fiquei assustado, cara, quando eu percebi que um cara desse caiu no 38. Sobre o Chicago Kid, o THT, né? Eu acho que é essa a sigla, porque o nome dele é muito difícil de falar. Eu não vi muito sobre, eu não consigo muito opinar sobre isso. Só que o Bobol, cara, é complicado porque os exames dele... foi reportado, né, tudo que eu vou falando aqui foi reportado, que os exames dele foram horríveis, por isso que todos os times passaram ele, e algo que eu falei no Twitter também, se o cara foi passado, acho que depois que ele foi passado na 41, o cara foi passado na 41, cara, alguma coisa tem de errado, e depois de uns dias foi reportado algo que preocupa bastante, não é algo concreto, mas dizem os médicos, na verdade os GMs da NBA acreditam que o Bobol tem um joelho degenerativo, que é algo muito preocupante, porque o jogador ele tem muito pouca vida útil na NBA, né? Que nem o Brandon Roy tinha isso, a carreira do cara, ele era fantástico quando ele jogava bem. Não, ele era fantástico quando ele estava jogando em saudável, só que... o reporte diz que ainda o Bobol tá com uma fase maior do que o Roy quando entrou na liga, né? E isso preocupa bastante. Mas sobre o Gafford, eu acho que eu consegui pontuar tudo que eu ia pontuar no podcast. Eu não poderia gostar mais da escolha 38 do Bulls. Muito bem. Essa questão do Bobol eu quero adicionar também, porque... geralmente jogadores do tamanho dele sofrem com lesões e mais lesões e mais lesões. Um dos casos mais famosos é o Yao Ming, né, que foi o principal jogador do Rockets, foi uma referência, mas que teve sua carreira muito encurtada por causa de lesões, por não conseguir acompanhar o ritmo, seu corpo não conseguir acompanhar o ritmo da NBA no jogo mais físico, né. E um caso mais atual é o Porzingis, né, que todas as temporadas que ele teve, ele perdeu pelo menos um período da temporada, né? Tanto na de calouro, quanto no segundo ano, quanto no terceiro, e agora nesse quarto que ele ficou fora a temporada inteira, né? Ele com lesão. Então, jogadores com esse tamanho geralmente acabam com tendências de lesões e mais lesões, apesar do potencial que o Bobo pode até atingir o momento. Próxima pergunta, aí a pergunta seria do Rodrigo Aires. E essa pergunta, inclusive, que se eu conseguir responder muito bem, eu já posso me candidatar para a United Center para buscar o emprego lá, porque, pelo jeito, nem eles conseguem responder essa pergunta. Como se livrar do contrato horrível do Felício? O Felício, a próxima temporada, já está confirmado que ele vai ganhar 8 milhões de dólares. Né? Ele tem um contrato de 8 milhões e mais 8 milhões também na temporada 2020-2021. Né? Então, ele tem mais 2 anos de contrato com um cap hit, né, que eles chamam de 15 milhões. Esses que, caso o Felício fosse cortado agora, o Chicago Bulls teria que pagar na hora 15 milhões para o Cristiano Felício, ou seja, além dos 8 milhões dessa temporada, mais os 7, 8 milhões arredondados da temporada seguinte. Então, não seria uma possibilidade. O que muitos, de novo, repórteres que trabalham próximo ao Chicago Bulls, que tem a sua análise mais focada à equipe de Chicago, né, à equipe do Bulls, é que, além de tentar uma troca que parece inviável no momento, seria fazer o famoso stretch, né, que seria cortar o contrato do Felício e aí dividir por, durante o período de anos, todo o dinheiro que depende, que ainda falta, resta para terminar o salário. Isso aconteceu, por exemplo, com o Omer Asik, né, jogador do que foi jogou começou no Chicago Bulls, foi trocado por New Orleans, foi, quer dizer, contratado por New Orleans, e recebeu, e aí o Chicago recebeu ele como um salary dump, né, para acumular esse contrato ruim e ganhar uma escolha de primeira rodada. E o Chicago fez isso, né? Pegou parte do salário dele, cortou e dividiu em alguns anos, tanto que o Chicago ia pagar mais 3 milhões nessa temporada, não vai pagar porque ele acabou aposentando devido à lesão. E aí, esse stretch que o Cristiano Felício receberia seriam esses 15 milhões divididos em 10 anos. Ou seja, o Cristiano Felício seria cortado logo essa temporada e por 10 temporadas ele receberia o equivalente aos 15 milhões que ele receberia se fosse cortado na hora. Ou seja, dividir esses 15 milhões por 10 anos, ele receberia cerca de algo em torno de 3 milhões por temporada, que já é muito melhor do que, por exemplo, os 8 milhões que ele recebe hoje. Então, o que dizem é isso, é fazer um stretch e fazer com que o cap hit dele, né, ele não afete tanto o teto salarial do Chicago, o salary cap de Chicago, para que Chicago possa contratar outros jogadores, e isso daria um alívio na folha do Chicago de 5 milhões de dólares. Mas também não se sabe se é confirmado, se Chicago vai fazer isso. Pagar por 10 anos um jogador é muita coisa, apesar de ser só 3 milhões, mas mesmo assim, é um dinheiro que você está comprometido a um futuro muito longínquo ainda. Então, ainda assim, tem um risco muito perigoso de isso poder isso, esse sair pela culatra e o Chicago acabar ainda se arrependendo no final, né? A próxima pergunta aí, de novo, eu falei do Vinícius, do seu excelente perfil que é o Tancômetro, outro excelentíssimo perfil que é o Bulls Nation Brasil. E aí, essa pergunta eu acho que eu mando direto pro Vinícius, que eu acho que foi, inclusive, direcionada a ele mesmo, né? Zach LaVine, o que vem a seguir? E aí, o que vem a seguir seria o que esperar para a próxima temporada. Bom, primeiramente vou mandar um abraço aí pro Júnior do Bulls Nation Brasil, um dos melhores perfis do Bulls, da timeline. Ele sempre tá soltando ótimos textos, por exemplo, aqui do Kobe White, que me fez chorar de noite lendo aquele texto. Muito obrigado, Júnior. E sobre o Zac, cara, eu sou, acho que um dos poucos, não poucos não, mas acho que sim, um dos poucos defensores do LaVine que eu vejo por aí, porque eu vejo um hate muito grande no menino. Mas o que esperar dele para a próxima temporada, eu acho que é só evoluir, cara, porque ele teve uma das evoluções mais incríveis dessa temporada na NBA. Se não fosse o Siakam ter dado aquela explosão gigantesca, que foi um dos maiores evoluções que eu já vi. e o Bulls tivesse tido um recorde melhor, né? Que eu acho que isso prejudicou muito. É, o Lavine, ele estaria ali no top 3 de finalistas para mim, sem dúvida. E ele conseguiu evoluir em todos os quesitos que se refere a basquete, cara. Isso, para mim, é muito incrível, até no ponto... O ponto mais negativo dele, que é a defesa, ele tá bem melhor. Ele não compromete mais a defesa faz um bom tempo e ele se esforça bastante. Eu acho que é isso, né, cara? Porque, eu vou falar a verdade, eu adoro ele, cara. Eu gosto muito dele, eu gosto muito de ver ele jogando. Eu acho que ele é um líder, cara. Isso é algo que fica nítido. Ele é um líder dentro da quadra. É, todas as vezes, todas, eu posso afirmar, se alguém quiser discutir comigo, pode vir, que todas as vezes que o Bulls precisou correr atrás do placar ou fazer uma run para ganhar o jogo, ele tava lá puxando o time, ele corria atrás do placar e para mim ele era o único que fazia isso. Até quando o Lauri jogava bem no final para o time deslanchar e ganhar a partida, ou até quando o Bulls perdia a partida, mas o time corria atrás do placar, passava pela mão dele. Então, eu acho que atualmente ele é o franchise player do Bulls. Pra mim é discutível, mas bem, as pessoas têm opiniões diferentes, não tem problema. Que ele, o Bulls sem ele, não roda hoje pra mim. E eu acho que ele só tem a evoluir, cara. Ele evoluiu em tudo, ele evoluiu no decision maker dele, né? Que é a seleção de chutes. Que no começo da temporada era bizonho, eu assumo isso. Que nem eu acho que a maior parte do hate contra ele veio daquela bola, com a palavra retardada que ele fez, eu não lembro contra quem agora, que o jogo o Bulls podia ganhar o jogo se eu rodasse a bola bem, ele resolveu dar um hero ball na parte da frente da linha dos três, totalmente estúpida a decisão dele. Só que ele só foi evoluindo, cara, ele todo dia mostrava evolução na quadra. Nossa, desculpe, isso aí que aconteceu. Mostrar evolução na quadra e depois do All-Star o time mudou completamente e deu pra ver que ele puxava o time de verdade. Aquele jogo contra o Sixers é uma das coisas mais... que é o melhor jogo que eu já vi nessa temporada do Bulls, né? Claro. Que ele bateu o carry high dele, se não me engano, ou foi perto disso. Não, foi ter um ponto, acho. Que ele fez o game winner e... Cara, aquele dia foi sensacional. Eu espero muito mais disso dele na próxima temporada. Eu acho que só tem a evoluir. Ele tem um work ethic fenomenal. Ele sempre tá treinando, por exemplo, essa off-season. Quando todo mundo tava indo pros playoffs, né? O Bulls não foi. Ele passou um mês de férias, depois ele já tava lá todo dia treinando. Ele posta basicamente todo dia, ou dia sim, dia não, treinando no ginásio. Ele treina com o pai dele, uns exercícios bem estranhos até. Mas ele tá sempre treinando, sempre buscando melhorar. E todo mundo que precisa dele tá lá. Ele pegou uma sintonia muito boa com o time. Eu acho que ele só tem a melhorar, cara. Acho que vai ser muito importante pro time. Muito bem, muito bem. A próxima pergunta é do Rodrigo Tavares. A pergunta dele é a seguinte: a melhor estratégia para o futuro do time não seria tentar a formação inicial com o menino Rei Arnold de point guard titular? E aí esse garoto, menino Rei Arnold, espero que seja o Kobe White, e usar o restante do cap para ter aquisições de escolhas futuras por contratos ruins? Olha, eu acho que usar o restante do cap para ter aquisições de escolhas futuras, para ter contratos ruins, eu acho que já passou essa fase do Bulls, infelizmente. Como eu falei, né? Teve o caso do Omerash, que o Bulls conseguiu uma escolha de primeira rodada e essa escolha virou o Chandler Hutchinson, né, de New Orleans. E hoje eu acho que tem que usar o cap para melhorar a equipe, para tornar uma equipe competitiva. Porque o Lavine já recebeu uma renovação, ele já está no seu segundo contrato na NBA. O Markkanen vai entrar na sua terceira temporada, daqui a pouco a gente vai discutir renovação de contrato dele. O Wendell Carter vai entrar na sua segunda temporada. Então, eu acho que já é o momento de tentar investir, tentar agora crescer com essa equipe coletivamente, né? A aquisição do Otto Porter Jr., de certa forma, já foi visando isso, né? Um jogador que tem experiência de playoffs, disputou playoffs e que tem uma certa voz, dizem, no vestiário de Chicago, né? Então, eu acho que o momento é trazer jogadores úteis e o Chicago competir, né? A gente tancou ano passado e tivemos o trauma de voltar até a sétima escolha geral, né? Então, quem sabe ter um pouco de luta, brigar um pouco por playoff, né? Elevar a moral dessa equipe, que essa moral foi muito elevada e muito elogiada pós All-Star Break, que Chicago conseguiu algumas vitórias impressionantes. O próprio Vinícius falou que a vitória contra o Philadelphia talvez tenha sido o maior jogo do Chicago na temporada, e televisionado, né? A ESPN mostrou o jogo, Chicago ganhando no finalzinho. Então, acho que é isso, é jogos assim que Chicago tem que lutar, tem que ter ambição. O Zach LaVine não tá ganhando um contrato de 4 anos, 80 milhões de dólares, para ficar perdendo, para absorver outros contratos ruins e esperar dias melhores. Eu acho que os dias melhores já chegaram e temos que investir realmente para que a gente possa sonhar com voos maiores. A próxima pergunta, aí eu mando de volta pro Vinícius, que a pergunta é do Nando. E aí a pergunta dele é: LaVine, Carter, o finlandês, Kobe e Dan, né? Provavelmente ele acredita que o Dan continue com o Chicago. Esse elenco, podemos sonhar com playoff? Cara, é assim, eu acho que toda coisa que eu falo, eu zico um pouco, então deixa eu colocar já o meu selo anti-zica aqui. Eu acho que o time vai muito bem essa temporada, cara, e só que pra mim depende bastante da free agent. Eu acho que tem que, os pontos que eu falei, que é o Lopes, eu acho ele muito importante pra minutagem do time, principalmente porque fora ele, o Bulls basicamente não tem um power forward backup pro Lowry, e sem ele, o Gafford, que é o backup imediato, e ele teria que fazer as duas posições, ou o Bulls pegar outro power forward muito barato, né? Fredent. E eu acho que ele renovando e o Beverly vindo, seria muito bom para ele, pro time tentar os playoffs, porque o Beverly é aquela, né? É que eu já disse aqui, ele é um, como que eu posso dizer, um bull, né? Não, um bull não, um dog. É que é aquele jogador que é um carrapato, né? Ele não para de encher o saco do adversário de jeito nenhum, ele sabe arremessar de três, ele é muito bom marcador, ele marca três posições, ele marcou o Durant na... Tudo bem que a função dele era mais perturbar ele, mas ele conseguiu se virar até que bem contra o melhor jogador da liga, né? E com uma envergadura absurdamente maior que ele, por exemplo. E eu acho que é isso, depende muito da Friendship, mas a minha lineup seria, se o Beverly vence, se acontecer essas duas essa renovação e essa contratação, seria o Beverly, o Lavine, o Otto, o Lowry, o Wendell. O do banco teria, pra mim, o Dan, o Art e o Kobe, só que esses daí teriam que se dar vantagem de shooting guard também. Como eu falei, o Dan, eu ainda acredito no potencial dele, eu gostava muito dele antes, e aconteceu esses problemas, eu não vou desistir. E seria o Valentine, o Chandler e o Gafford, e o Rolo. Eu acho que falta um pouco de profundidade no banco, acho que o banco preocupa. Eu tentaria o Marcus Morris, ele não teve uma fim de temporada muito boa, mas o começo foi muito bom, então eu ainda apostaria nele. Que eu acho que seria um bom banco para esse time ganhar profundidade no banco, né? Porque a gente já viu muitas vezes que só o time titular não consegue ganhar muitos jogos porque sobrecarrega muito a lineup titular. Eu acho a lineup titular muito boa, por sinal, e acho que esse time tem tudo para explodir essa temporada e deslanchar, conseguindo as vitórias, ainda mais com o Otto, que ele veio e mudou o time do Dago pro Vinho. Pra ver como que jogadores bons eles mudam as coisas, né? No começo da temporada o time era ridículo. Falou a verdade, só o Lauri tava machucado, o Dan também tava machucado. só tinha o Lavine, cara. E ele tentava se virar sozinho, a maioria das vezes não dava, e o time era bizonho. Eu lembro. É, Vinícius, tivemos Foi. Cameron Payne começando a temporada, né? Meu Deus do céu, cara, é verdade. Nossa, tenho esquecido dessa praga, cara. Verdade mesmo, mas eu lembro daquele jogo com o Knicks. Acho que até teve prorrogação, que foi um dos jogos mais... Acho que é a melhor palavra, perturbadores que eu já vi, porque só tinha o Lavine a quadra praticamente, cara. Era ele, era o Justin Holiday, era o Antônio Blakeney, cara, meu Deus do céu, e o Payne, e o Art fazendo ali a posição que não era dele, e só o Lavine conseguia pontuar, cara, e eu ficava desesperado porque o jogo não acabava de nenhum e o jogo tava horrível porque o Bulls não tinha elenco nenhum, basicamente. E isso mudou completamente nessa temporada. Eu odeio o Paxson, mas eu tenho que admitir que ele conseguiu fazer um bom trabalho essa temporada na reta final. E o time mudou muito. Até o Boylen conseguiu treinar o time melhor, cara. Isso é inacreditável. Eu tenho uma opinião sobre o Boylen também que... Eu vou tentar falar rápido, né? Porque o podcast já tá grande, mas... Eu acho que ele teve problemas dentro do time e ele conseguiu evoluir e mudar isso. E eu acho que o Fred não conseguiu fazer isso, cara. O tempo todo que ele teve aqui, ele não conseguiu resolver essas coisas. Ele teve aquela parte da temporada que ele tentou dar um treino de castigo pro time, né? E não teve muito sucesso. O time ficou meio revoltado, não sei o quê. Depois foi tudo se ajeitando. E depois do All-Star... O time começou a jogar bem e se entrosar e ter uma boa temporada. Então, a minha perspectiva para essa temporada é uma temporada muito boa, que a gente consiga sair dessa nhaca que tá o time e tentar brigar pro playoffs. E jogando meu selo anti-zica aqui de novo, eu aposto numa seed 7. Muito bem, muito bem. Bom, nesse momento a gente percebe a versatilidade do nosso convidado, né? Que além de tá comentando, tá aqui participando do podcast, ele também tá participando, perguntando, né, pra nós, né, e a pergunta dele, né, do próprio Vinícius Chatão, que é: como se sente sabendo que o Bulls possui o time mais bonito da NBA? Esse era um ponto que eu não tinha realmente tocado sobre. Eu tenho que admitir, o Larry Markkanen realmente é maravilhoso, é um cara que eu realmente eu me sinto atraído vendo ele ficar, vendo a beleza dele, mas... Olha, é um ponto muito, muito digno de nota, né? Eu admito. Então, eu acho que pouca gente vem falando isso e eu acho que é importante ser comentado sobre, né? Muito importante. Muito bem. Bom, a próxima pergunta aí já... Provavelmente um perfil recente, né? No Twitter, que é o Kobe White Brasil, né? Aí a pergunta eu volto pro Vinícius. Que aí seria: o que seria ideal pro menino White? Titularidade ou um possível banco do Brogdon? Aí, Brogdon ou Beverly ou Chris Dunn, caso não venha nenhum armador, né? Eu esqueci até de falar do Brogdon na Free Agent, então peço desculpa que você até perguntou pra mim. Cara, é o seguinte, eu gosto muito do jogador... Muito mesmo, acho ele um jogador muito subestimado na NBA, ele mata a bola como ninguém, cara, é incrível o aproveitamento que ele tem, a importância que ele tem no Bucks. O Bucks é um time muito bom, muito profundo, ter até o MVP da temporada. Só que depois que ele voltou de lesão, o time conseguiu jogar ainda melhor. Só que é aquelas, eu não pagaria de jeito nenhum 20 milhões pra ele, cara. Por temporada, por 4 anos ainda. E acho que é um ponto que... Não sei se você ia pontuar. Meu Deus do céu, eu tô bom hoje em ponto que você pontuou. Só que eu acho que o Bulls tem que focar em contratos curtos pra na free agent 2021 ter o maior espaço no cap possível. Porque se não me engano, é o ano que acaba o contrato do Otto. E é o ano da extensão do Lauri, né, cara? E eu acho que é muito importante a gente ter um cap bom para conseguir renovar com ele. Tem certo que tem o Bird Rights, né? Que dá a opção de renovar com o jogador da extensão para ele sem ter o cap necessário, mas eu não gastaria 20 milhões nele. Ainda mais que gastar 20 milhões uma posição que a gente acabou de draftar na pick 7 e tem um cara com tanto potencial assim, né, cara? A gente já tá entupido de armador e eu traria o Beverly pelo que ele agrega no time hoje, pra ajudar o time a competir. E a opção que foi a pergunta, né, que eu me estendi, me desculpe, eu deixaria no banco se o Beverly ele viesse, eu deixaria ele no banco e ia dando mais minutos para ele conforme a temporada passava e ele vai jogando melhor, evoluindo, porque a gente sabe que o baque do college para a NBA é gigante, poucos jogadores conseguem chegar já jogando bem, porque muda toda a tática, muda a marcação, você cansa muito mais e ele tem que se acostumando, maturando e apanhando ali de banco para ele conseguir a titularidade. E se caso não viesse nenhum point guard, eu colocaria o Art de titular, mesmo com a 1 e a 2 ali ficando meio ruim de marcação. Eu daria mais minutos pro Dan também. E entre o Art e o Dan, eu falei que quem fosse melhor ia conseguir a vaga, né? E o White ia conseguir minutos para ele ir maturando, porque se você jogar ele com a responsabilidade de ser o armador titular de um time que quer competir, que ganhar, eu acho que é meio pesado para um cara que só tem 19, e eu acho que não faz bem. Então eu colocaria ele no banco, tendo pouca pressão e conseguindo os minutos conforme ele vai jogando bem. Muito bem, muito bem, né? O Vinícius falou sobre bird rights, né? Que são direitos que a equipe tem com jogadores, né? Seja draftando, né? Como foi o caso do Marker e tal, e as equipes podem extrapolar o salary cap, podem ultrapassar o salary cap renovando com esses jogadores, como a gente vê o caso do Golden State Warriors, dando um contrato super, super máximo pro Stephen Curry, provavelmente dando um contrato máximo pro Klay Thompson e com a possibilidade de ano que vem dar um contrato máximo também pro Draymond Green. Então, a gente pode extrapolar o cap de novo. Não é recomendável, mas há uma possibilidade também que não seria uma trava para Chicago, caso o marketing já merecesse, por exemplo, um contrato máximo logo nessa primeira renovação. A próxima pergunta é do Lucas Aquino. Quais os principais alvos do Bulls nessa off-season? E será que dá para sonhar com o Derrick Rose? Olha, sim, acho que o Lucas Aquino, assim como todos nós torcedores do Bulls, sonham com a volta do Derrick Rose, principalmente nessa última temporada que ele realmente renasceu. Inclusive, essa última segunda, né, o Vinícius falou do novo MVP, que é o Antetokounmpo. O momento da temporada foi dado ao próprio Derrick Rose, que conseguiu uma partida de 50 pontos contra o Utah Jazz, e o jogo que foi na prorrogação, ele decidiu, e no final do jogo ele caiu em lágrimas, porque todo mundo não acreditava, ninguém mais acreditava que ele poderia ser um jogador de alto nível, poderia produzir naquele, e talvez nem ele mesmo acreditava. Então, nossa, eu confesso que eu chorei bastante aquele jogo. Exatamente. Então, é muito emocionante. Eu acho que a volta do Derrick Rose, de novo, outro Chicago Kid, né, outro cara de Chicago, seria muito bom, mas pelo visto não é o objetivo da nossa diretoria. Nossa diretoria, pelo visto, está mais focada em questão de armadores, em Pat Beverly, em Malcolm Brogdon, né, como a gente falou, né, o contrato de 20 milhões anuais por 4 temporadas, e, acredite se quiser, Corey Joseph. Chicago Bulls tem iniciado conversa com Corey Joseph e tem sido um jogador viável, digamos assim, para a franquia. Então, quando o Corey Joseph começa a ser especulado, a gente não vê o nome do Derrick Rose sendo falado, a não ser o desejo do torcedor e do próprio jogador, que também foi tão feliz, né? Foi o MVP mais jovem da NBA por Chicago, né? Quando a gente vê Corey Joseph saindo na frente do Derrick Rose, infelizmente, acho que a diretoria tem outros objetivos que a torcida tem, né? Então, só falar uma coisa também que dói bastante coração, o Bulls não tá interessado nele, né? Eu acho que ele vai receber um bom contrato nessa temporada. Tomara que ele consiga mesmo. Só que o ponto que eu quero falar que dói o coração é que ele ama muito a cidade, cara. Eu lembro de, acho que um mini documentário de como foi o dia que ele foi, que ele recebeu a ligação que ele foi trocado pro Knicks. Ele ficou basicamente desesperado e começou a chorar muito e ficar muito triste, cara. Isso parte o coração porque todo mundo queria ver ele de volta, né? E eu acho que ele gostaria muito de voltar para a cidade dele e tentar conseguir competir com o time, né? Mas, no caso, se o Corey Joseph está sendo especulado e é porque o Bulls está meio complicado mesmo, porque entre trazer o Corey Joseph ou nada, eu prefiro dar minuto pro Art e pro Dan, que eu acho que eles se viram melhor. Pois é, né? Então, e falando de outros alvos, né? O Lucas Aquino também, não só na armação. O Chicago Bulls também parece ter interesse no aí que jogou junto com o Derrick Rose, o Taj Gibson, né? Um jogador de garrafão também, né? Junto com o Robin Lopes, provavelmente, não sei se fica também. Tá realmente muito obscuro isso, desde que ele não foi cortado, né, para jogar para uma equipe de playoff, no caso o Golden State, né, como diziam na temporada passada. Tem sido muito obscuro, ninguém sabe falar se ele fica, se ele não fica, se ele quer ficar, se ele não quer ficar. Então, o que a gente sabe, parece que tem interesse no Taj Gibson e no Julius Randle, né, que jogou a última temporada no New Orleans Pelicans, vindo do banco. Foi relativamente útil, né, jogando também, às vezes, na posição 5. Então, vamos ver. Esses, por enquanto, são os nomes que têm sido especulados. Hoje, aí pode estar completamente oposto, acontecer semana que vem, mas, por enquanto, são esses os nomes especulados. A próxima pergunta é do Luiz Vitor. Aí eu mando pro Vinícius a pergunta. A saída do Dan é inevitável? Será que não poderíamos esperar mais nada dele pelo Bulls? Então, cara, é um ponto que a gente já falou, né, podcast, mas eu venho forçar, que depois que eu falasse eu queria até saber a sua opinião, porque você não falou desse assunto, queria saber o que você acha sobre o Dan, que eu ainda acredito nele, cara. Eu ainda acredito, eu não acredito que ele consiga ser um point guard titular, um time que vai competir muito alto. Ainda eu não acredito mais nisso, como forma eu já acreditei. Acho que o White tem essa capacidade, vamos ver nos próximos anos, né? Só que eu ainda acho que se ele ajustar o jogo dele, conforme ele tá falando que tá treinando mais bolas de treino na off-season, etc., tá se dedicando, eu acho que ele ainda pode ser um bom jogador de banco para compor um elenco que quer competir. Que ele, apesar das falhas dele, né, que ele tem aquele negócio de querer sempre pegar a bola e não sei o que, faz muitas faltas. Acho que se ele melhorar isso, ele pode ser um jogador muito bom na defesa, conforme ele já é, né? Ele já é um muito bom defensor. Eu acho que isso é importante para um time também. Acho que ele tem que melhorar no ataque, cara. Se ele ficar só nessa que ele tá esses tempos, eu acredito que ele vai vazar, infelizmente. E é aquela técnica que eu bati: dá um minuto para ele, dá um minuto conforme chamo carinhosamente de ar-condicionado. É para ver quem joga melhor e fica com a vaga de backup. Muito bem. O próprio Vinícius, né? Você perguntou sobre o Chris Dunn, eu não tinha dado minha opinião. Eu, infelizmente, acho que a fase do Chris Dunn já passou. Ele tem potencial para ser um bom reserva, um jogador vindo do banco, forte defensivamente, possa contribuir com a bola, com as bolas nas mãos, criando jogadas para os companheiros, tal, tendo uma boa visão, né, sendo esse jogador mais raçudo, mas eu honestamente preferia algum jogador mais experiente que dê mais rodagem para esse elenco, né? Infelizmente o Chris Dunn vai entrar no seu quarto ano, se não me engano, né? Então não me convenceu teve algumas partidas boas. Teve uma partida que ele inclusive bateu o recorde, né? Foi 16 assistências, se não me engano, no jogo só. Mas depois disso, ele começou a temporada machucada e mesmo assim voltou bem, mas não voltou, mas caiu de produção. Foi o jogador realmente a decepção para mim, a grande decepção do Chicago Bulls nessa última temporada. Eu, infelizmente, acho que o bonde do Chris Dunn já passou e o Paxson, acho que tem que falar que o desejo é manter o Dunn, mas eu tô procurando ofertas, eu tô procurando alguém que queira o Dunn mesmo, que deseje esse jogador, porque eu acho que o Art Diácono e um armador mais experiente seriam mais úteis para Chicago. A próxima pergunta é do Pablo Oviedo. Precisamos de um small forward na free agency ou podemos confiar que o Otto não será negociado durante a temporada e Valentine conseguirá jogar efetivamente na rotação? Bom, eu acho que se eu fosse você, eu confiava completamente que o Otto não será negociado. Não porque ele é um jogador ruim, é um jogador bem útil, bem sólido, mas o contrato dele é completamente nada digerível, né? Um contrato muito alto e ainda tem uma player option de 25, 28 milhões de dólares ano que vem, que se ele for minimamente esperto, ele aceita. Então o Chicago Bulls tem mais 2 anos e mais de 50 milhões de dólares comprometidos com o Otto Porter, né? Então eu acho que o Chicago Bulls tem interesse nele por trocar por ele, né? Teve interesse já em querer ele por troca e manter ele no elenco. Então acho que nisso não pode confiar que o Otto Porter deve continuar nessa temporada. Quanto ao Valentine, aí esse é o ponto que eu gostaria de falar, né? É uma dúvida que eu tenho, né? O Valentine, o Guilherme falou inclusive no podcast, né? Ele não tá mais aqui respondendo as perguntas, mas ele disse, né, que o Valentine veio muito com um hype muito alto no college, mas não conseguiu traduzir para a NBA por enquanto. Ficou a temporada inteira de molho e a gente não sabe como ele volta agora. É um bom arremessador, tem um bom aproveitamento na bola de 3. Pode ser útil vindo do banco, né? Mas eu ainda gostaria de algum jogador mais experiente, alguém que poderia sobrar depois de uma semana de free agent, algum jogador que possa contribuir, né? Ou eu acho que confiar no Valentine, eu ainda não confiaria, até porque, de novo, o Vinícius falou outro ponto importante, não temos um backup hoje pro Lavine, a não ser que seja Chris Dunn, seja Kobe White, seja Pat Beverly, seja o Art Diácono. Então, acho que esse é o ponto mesmo. A próxima pergunta é do H. Almeida, e aí a pergunta dele é o que esperar da... Eu mando pro Vinícius, mas assim, não só o que esperar da free agency, seja Beverly, Joseph, Brogdon, que a gente já falou, mas o quarto nome que eu falei até rapidinho, né, que o Chicago chegou até tá comentando ter um interesse nele, que é o Julius Randle. O que você pensa, Vinícius, sobre o Randle? Sobre o Julius, cara, eu gosto bastante de jogador, eu acho ele bem útil. Ele é bem explosivo, ele sabe passar a bola bem até, ele consegue defender minimamente bem. Eu acho que ele é um bom jogador, mas eu não acho que ele vai receber... Que ele tá apto a receber um contrato com o Bulls, porque eu acho que ele vai receber bastante coisa, cara. Acho que vai receber um contrato bem gordinho essa temporada. E eu não sei se eu traria ele por um preço alto para ele ser o banco, né? Então eu acho que ele é meio inviável por essa questão do salário que ele ia receber, né? Muito bem, muito bem. A próxima pergunta a gente, de certa forma, já respondeu numa pergunta anterior, né, que é do João, né, o João San Martín, que é o que acham de uma possível volta do Derrick Rose para o Bulls. De novo, a torcida, nós todos aprovamos, o próprio Guilherme já falou isso, que é um desejo, mas parece que não é o desejo da diretoria. Se nós fôssemos a diretoria, provavelmente a volta já teria sido confirmada. Então, acho que esse é o grande ponto. E a pergunta final, né, que é do Marcos Vinícius, que aí seria de um rumor que aconteceu nessa última quinta-feira, que foi a especulação sobre o Chicago Bulls poder abrir 33 milhões na folha salarial, no salary cap, né, essa especulação. E antes de responder essa pergunta, também agradecer ao Marcos Vinícius, que também já no próprio post já realmente está bem animado com o podcast, respondeu a isso, vai time, Não precisa falar que tá ansioso, não. É. Abraço pro Marcos Vinícius, me acompanha no nosso trabalho, agradecer pela confiança e também pela animação pro nosso trabalho. Né? Bom, vamos explicar primeiramente esse rumor. Esse rumor é nada mais do que uma especulação que provavelmente ninguém na NBA, ninguém comentou sobre. Seria o Chicago Bulls fazer uma troca com o Cleveland Cavaliers pelo J.R. Smith, ou seja, Chicago Bulls recebe o J.R. Smith e Chicago recebe, o Cleveland, perdão, recebe Felício, Chris Dunn e uma escolha de segunda rodada, no caso dessa especulação. Com isso aí, o Dan e o Felício batem salários com o J.R. Smith, mas Chicago pode cortar o J.R. Smith, ele teria um cap hit, né? Ele custaria apenas esse corte, apenas 3,9 milhões de dólares no salary cap do Chicago. Isso abriria 10 milhões de dólares no cap, ou seja, Chicago tem hoje 23, poderia ter 33 milhões. Para essa especulação acontecer, Cleveland primeiro precisa trocar antes da free agency abrir, ou seja, antes de domingo às 7 horas, horário de Brasília. E Cleveland está disposto a aceitar Chris Dunn e o Felício. O Felício a gente não sabe se ele ainda tem espaço na NBA, infelizmente. E o Chris Dunn estaria disputando com Darius Garland, Colin Sexton e Kevin Porter Jr., três armadores na rotação de Cleveland. Então, é uma especulação muito distante, mas é uma teoria bem interessante. Eu acho que seria uma possibilidade, talvez Chicago teria que oferecer aí sim uma escolha de primeira rodada para atrair realmente o Cleveland. Cleveland que quer se livrar do contrato de J.R. Smith, mas infelizmente eu acho que não deve acontecer com Chicago, apesar de todo positivo que, inclusive, a gente no Chicago Bulls BR postou isso e muita gente positiva sonhando com isso, mas mesmo assim eu acho difícil de acontecer. Vinícius, alguma opinião sobre isso, sobre essa especulação? Ah, cara, é o seguinte, eu acho que, como você bem falou, eu acho distante, porque é uma manobra meio complicada, né, e a fonte não é tão quente assim como se fosse do Shams ou do Oz, por exemplo. E eu não entendo por que o Cavs ia fazer isso, porque ele ia ter que absorver o contrato do Felício, que tem essa temporada e mais uma, ganhando 8 milhões. Tudo bem que eles não vão atrás do Fredens, né, mas eu acho que uma second round é pouco para isso. Teria o Dan também, só que eu também não entendo porque eles pegariam o Chris, porque ele já tem dois armadores que tem um caixa complicado juntos, e ainda mais o Dan, que tem um caixa complicado com o Colin também, e é o oposto dos dois, que os dois são bem ofensivos e pouco defensivos, e o Dan é o oposto. Já tem o Kevin Porter, que eu acho que ele pode jogar de shooting guard, mas seria meio estranho para o Cleveland aceitar um negócio desses. Eu acho muito complicado ser feita uma negociação dessa. E eu realmente não daria uma first round, se fosse o caso, para se livrar dos dois, porque eu não vejo o Bulls precisando de tanto cap assim. Por exemplo, temporada passada ou até 2020, né, para contratar free agents. Então, eu ficaria com os dois contratos mesmo, que do Dan nem é tão grande, é 5 milhões, e como eu falei, para mim ele ainda é um pouco útil. O Felício já ganha um pouco mais, e é meio inacreditável, né, mas ele ganha 8 milhões e... esqueci o que eu ia falar. E eu ficaria com os dois e cumpriria o contrato deles para não precisar dar uma escolha de primeira rodada, que eu acho que é bem valiosa, ainda mais no draft que vem, que é uma boa classe também. Muito bem. E com isso, a gente encerra mais um podcast, né? Um podcast que teve alguns, entendeu? O Guilherme veio, acabou saindo, né? Teve que dar uma apressada, não pôde responder as perguntas. Teve várias perguntas, agradecer a participação. E, principalmente, agradecer a participação do Vinícius também, né? Agradeço. Valeu, Vinícius. Muito boa a sua participação. Algum recado final? Quer avisar? Falar um pouco do seu perfil, da sua página? Primeiramente, eu queria pedir desculpa porque eu falo demais, eu acho. E eu falo meio rápido também. Então, se alguém não entendeu o que eu quis dizer, eu peço desculpa de verdade. E eu queria agradecer a oportunidade, cara. O BusBR é um perfil que eu acompanho faz muito tempo, basicamente desde que eu entrei no Twitter faz 5 anos. Que tinha até o Vinícius Guimarães, né, que acabou deixando o perfil para os outros administradores que estão fazendo um ótimo trabalho também. E é isso, cara. Eu tenho o meu perfil, só que ele é um perfil pessoal, né? Eu falo de várias coisas, não falo só de NBA. Claro que é um dos assuntos que eu mais falo todo dia eu falo de NBA. Uma coisa ou outra que sai, ainda mais esse tempo de free agent, draft, eu falo bastante. Eu não vou falar o arroba aqui porque é muito complicado, mas eu acho que vai ter o link abaixo do podcast. Quem quiser me seguir lá, vai ser muito bem-vindo, e quiser interagir comigo lá, eu trato todo mundo da melhor forma que eu consigo. Muito bem, muito bem. E também, para encerrar, gostaria de agradecer ao Vinícius, agradecer ao Guilherme, agradecer a você que está acompanhando mais um podcast, né, que dá moral para a gente continuar com esse projeto, continuar com essa ideia, né? O Chicago Bulls BR vem sofrendo algumas mudanças, mas o mais importante é manter o nível, manter a qualidade e torcer para dias melhores para a nossa franquia. Torcer para que o Garpex ou tome jeito ou vão para a rua. Aí o que vier primeiro, provavelmente eles na rua, mas torcer para que a franquia tenha dias melhores, e agradecer mais uma vez vocês e até a próxima.